cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Quando quiseres saber, pergunta-lhe assim que o mundo souber. Telefona-me. Thank you. caso fazem, caso tocam no FM da Banova. Sendo que esta semana, que já o dissemos algumas vezes atrás, comemoramos oficialmente 11 anos de emissões ininterruptas com pelo menos uma banda em destaque por semana. Portanto, já antes disso, antes de 2006, o fazíamos, mas era de algum modo esparso. Nessa altura, nessa semana precisamente, assumimos que queríamos uma banda por semana. E desde então, de facto, temos conseguido. Em alguns casos, até temos tido uma banda por dia, quando queremos dar, enfim, despacho a muitas bandas e a muitos álbuns que queremos destacar. Pois hoje, até para essa efeméride, temos connosco uma banda que já é a segunda vez, perdão, hoje é a terceira, portanto, que está connosco para destaque. E o que motiva isso é que os 3% têm um novo álbum, nem mais nem menos do que Território Desconhecido. Já ouvimos falar daqui na Boa Nova, até para divulgar o tema O Sonho, mas nada mais, nada menos que o interesse é sempre divulgar todo o álbum. E, uma vez mais, é o Tiago Esteves, um dos elementos da banda, que se predispôs a vir aqui, ainda que via telefone, falar com os ouvintes da Rádio Boa Nova. E, antes de mais, bem-vindo aqui uma vez mais à zona da Serra da Estrela. Olá, olá. Ora, um novo álbum é sempre motivo de celebração, pelo menos assim devemos considerar. E, evidentemente, aqui está ele, formato físico, pronto para venda, ainda que temos de ser sinceros, no momento em que estamos a gravar ainda não é assim, portanto, não podemos falar aqui em grandes expectativas, porque o disco ainda não está disponível para venda, mas neste momento, quando de emissão, sim senhora, já está, efetivamente, à venda nas lojas. Ainda que, como sabemos e algumas vezes aqui falámos, o fenómeno das vendas é o que é, não é? Portanto, cada vez mais aquilo que se vai vendendo é no éter, algumas até nem se vendem, dá-se, não é? É o download gratuito, legal ou ilegal, mas depois há um conjunto de discos que necessariamente aparecem vendidos, como já aqui referimos também, por via de concertos. Ou seja, após o concerto, há quem não prescinda de ter os vossos discos. Esse fenómeno também acontece com os 3%. Acontece. Eu acho que faz parte, porque o disco hoje em dia não só é um cartão de apresentação da banda, e é importante por isso, para divulgar a imprensa e mesmo as pessoas, mas a nível de vendas de concertos. É engraçado porque ainda há uma ligação física com a música. E essa ligação acho que revela aos portugueses que gostam de levar uma memória ou daquele momento que tiveram e acabam por comprar o CD nessa altura. Os anos na quinta fizeram-te bem. Trabalhar a terra para sobreviver. Se preencheu o vazio, porque é que a deixaste partir? Se preencheu o vazio, porque é que a deixaste partir? Saber de mãos dadas com prazer. Se os passos ficaram mais firmes, porque é que a deixaste partir? Se os passos ficaram mais firmes, porque é que a deixaste partir? Thank you. deixaste partir. Se o teu corpo ficou maior, porque é que a deixaste partir? Dizem as boas línguas, tem a mão também do Flack, do mais conhecido, do Rádio Macau, mas não só. Aliás, há várias vezes falamos aqui com o Flack a propósito de outros álbuns, nomeadamente, por exemplo, do Jorge Palma. Ora, fala-nos o que é o dedo do Flack, então, neste vosso trabalho. O dedo do Flack, nós tivemos a sorte de ter o Flack a trabalhar connosco neste álbum, e não só foi gravado nos estúdios do Flack, como o Flack compôs muitos dos arranjos que se encontram aqui neste álbum. E eu acho que este álbum é um reflexo não só do tempo que tivemos para trabalhar este álbum, que o Flack deu-nos essa oportunidade, que foi trabalhar um álbum em estúdio durante muitos meses. Tivemos quase 6 meses em estúdio, que era uma coisa que nunca tínhamos feito. Como também os arranjos que ele compôs acabam por levar este disco a um sítio que nós sozinhos nunca levaríamos. E portanto acaba por ser um disco em parceria com o Flávio. Como sem dormir, o sol não se põe no meu quarto. Tremo porque ri. Não faz parte do pacto. Ajuda-me a desligar. Fiz o que me deixo ser. Não sei como lidar. nós já não falávamos desde janeiro de 2014, na altura a propósito de Lutação 136. O que é que acha que mudou na banda desde então? Mudou, não sei se mudou assim tanta coisa, quer dizer, mudou nas nossas vidas e isso reflete-se na banda. Tivemos afastados uns tempos, eu estive a viver 2 anos na Austrália, agora temos o Lourenço a viver no Luxemburgo, e essencialmente é essa a grande diferença, é que temos sempre um momento a viver fora. Mas de resto foi bom, viemos com novas ideias e respirámos um bocadinho e estamos prontos agora para fazer mais coisas e estamos cheios de vontade de fazer música, que isso é que é importante. Era por sabermos essas vossas saídas do país que de facto queríamos perceber o que era hoje os 3%. Enfim, a vida cotidiana hoje isso leva, enfim, hoje somos cidadãos do mundo, não é? E não tanto do país, e já aludiu a isso, há fatores positivos e negativos. Está claro que hoje a internet também e as tecnologias permitem aproximar-vos mesmo no momento da criação das músicas. Mas, e como disse há pouco, não, acho que não foi esse o termo, mas de algum modo falou aqui em abrir horizontes. Foi importante também para este disco essas vossas saídas, no seu caso de 2 anos na Austrália, não é? Importante para que essas vivências pudessem ser também aqui vertidas hoje em dia em música. Sim, claro, claro, claro. Tudo o que são novas experiências a nível de criação artística são motores, não é? São motores de criação artística. Mas eu acho que acima de tudo nós com esse afastamento nunca deixámos de produzir música, e só que arranjámos uma maneira de produzir música diferente. Começámos a produzir música à distância e começámos a usar a internet para partilha não só de ideias como partilha de material, e criámos 2 músicas quando estivemos separados, que foi O Homem Novo e Aguentem-se os Fracos. E que foi uma música que teve um processo completamente diferente daquilo que nós estávamos habituados. Nós estávamos habituados a juntar-nos num estúdio ou a juntar em sala de ensaio e fazer a criação com base num ensaio. Basicamente juntávamos os 5 e o resultado era as músicas eram resultado desse encontro. E acabámos por olhar para as coisas com essa separação, olhar para as coisas de uma forma mais pragmática, olhar para a música de uma forma mais pragmática também. E eu acho que isso ajudou-nos, não só mudámos a maneira de olhar para as coisas, como deu-nos mais um processo e mais. E hoje em dia eu acho que temos mais ferramentas do que tínhamos antes. Ou seja, conseguimos produzir música não tanto juntos, e isso eu acho que é importante. Segunda chance, direi tudo desta vez. A música que trago comigo será embriaguez. Sinta que não tenha amor, é difícil quando nos sugam para um mundo sem dor. Vou deixar aqui algo para levares contigo. Vou gelar o meu Continuamos a falar com a banda 3%, que agrega Tiago Esteves, António Moura, Pedro Pedro, Salvador Carvalho e Lourenço Cordeiro. E ao qual gravitam também, há pouco falámos do FLAC, mas gravitam também um conjunto de amigos que vocês, no momento em que editam o disco, nunca se esquecem. E falamos de pessoas que gravam convosco, as pessoas estão ligadas à promoção e, naturalmente, o Pedro Valente da Azáfama. Claro. Aí está um local onde vocês, como já sabemos aqui outras vezes, se sentem em família. Ora, a própria Azáfama no bairro, uma iniciativa muito interessante desta editora e promotora, é um processo que vos agrada bastante, de juntar-se a outras bandas para de algum modo se mostrarem aquilo que vão fazendo. Hoje podemos falar também de outras bandas que se juntam a vós, como Varo Elk, que ainda há dias estiveram aqui também em destaque na Boa Nova. Esse processo, entre aspas, familiar, é algo que vos continua a agradar bastante? Claro, claro, eu acho que é a razão porque todos preferimos, estamos com a Azáfama e confiamos no Pedro Valente, porque de facto que criou-se uma família que tem crescido, mas que não tem perdido esse espírito. Uhum. E isso para a música, para músicos, não há nada melhor do que partilhar ideias e partilhar música com outros músicos. E isso acaba por ser também um processo de evolução para todos nós que fazemos parte deste grupo. E como falaste, a Azáfama do Bairro foi também, não só tocámos juntos e tivemos essa festa juntos, como criámos contactos que nos permitiram, se calhar, ter o João Gil, que é membro de Vitorino Voador, lembra-te o Wickedman Charlie Brown, que irá tocar agora nesta nova leva de concertos connosco. Sure. há uma data prevista para o lançamento deste disco. Naturalmente que haverá um conjunto de datas que, onde vocês vão mostrar este território desconhecido. Hoje em dia, e tendo em conta a sonoridade dos discos anteriores, da qual este, uma vez mais, vem nessa senda, portanto, há uma sonoridade que identifica os 3%, não é que seja pela voz, mas, efetivamente, acho que está construída. Qual é o público-alvo, digamos assim, ainda que vocês, à partida, não devem segmentá-lo, mas quem são aqueles que normalmente vêm a ouvir 3% e a acompanhar-vos? Pois, é uma pergunta complicada. Nós não sabemos, sinceramente não sabemos. E eu acho que o público-alvo, ou pessoa, as pessoas que nos ouvem, também variam muito mudando o sítio do país. Ou seja, nós já tivemos públicos jovens, já tivemos públicos mais velhos, mas não sabemos. Nós achamos, quando fazemos música, fazemos música para pessoas da nossa idade, não é? É uma expressão, não é? Nós, quer dizer, não pensamos que há pessoas mais velhas ou mais novas que nos vão ouvir. Fazemos a música, a nossa música, e portanto associamos a nossa música à idade que temos. Mas até como disse, varia muito. Eu acho que varia. Não é uma música de festa, portanto poderia-se dizer que se calhar os jovens não se identificariam tanto, mas já tivemos miúdos de 18 anos e 16 anos a virem ter connosco nos concertos a dizer que nos adoram. Portanto, como já tivemos pessoas de 60, portanto, é difícil. Eu acho que é, se calhar, um bocado transversal. Não, tem mais a ver com gosto pessoal do que com idade. E concertos é que têm previstos para os próximos meses? Procuro isto para saber. Queimas das fitas, por exemplo, vão estar em alguma? Não sabemos, ainda não sabemos. Essa agenda está a ser organizada pelo Pedro. Para já, a única data que disponibilizamos é de dia 20 de Abril, que é o concerto da apresentação. Exatamente, que é o dia em que sai esta emissão, precisamente. Que é o dia, então pronto. Estaremos agora, com certeza, ali no mercado da Ribeira, a preparar o concerto. E depois disso divulgaremos mais datas, mas até lá, esta é a data que temos. Muito oficial. Bem. É acompanhar o vosso Facebook, precisamente para... Exatamente. informação é dispensável. Vou aprender a não saber nada. Gosto sempre de falar também daqui do componente gráfico do disco, da qual eu gosto uma vez mais, com o fundo escuro, e depois com o cuidado que tem aqui, quer no disco, quer na contracapa, de obrigar as pessoas a ter algum cuidado para conseguir perceber o território desconhecido. Ora, enfim, mas é uma técnica também de captar a atenção, claro. Ora, é que este deve este trabalho que está uma vez mais muito bem conseguido. Obrigado. Este trabalho foi feito pelo Lourenço, que é o guitarrista da banda. E foi uma ideia que surgiu juntamente com o nome do disco. O nome Território Desconhecido tem muito a ver com esta nova maneira, não só com esta inserção do produtor, do FLAC, na composição dos arranjos, e que era uma coisa nova para nós, como também naquilo que eu já te disse do tempo que tivemos em estúdio e na maneira como construímos este álbum, que foi bastante diferente a todos os outros que fizemos. E o Lourenço achou que seria engraçado pegar neste território desconhecido e levar isso para o espaço. Então, o que existe na capa são duas fotografias da NASA, uma delas é uma fotografia aérea sobre Marte, que é aquela colorida que se vê, e juntamente a essa imagem tem um recorte de um asteroide, que eu não sei qual é o nome, portanto é uma junção dessas duas imagens, um perfil de um asteroide com uma fotografia de Marte. O interior, a bolacha do CD, tem a imagem completa desse asteroide, também com umas cores impressionantes. E depois tem aqui o pormenor, de facto, das letras invertidas e até a escrita de algum modo diferente. Sim. Pois, que... vem tudo um bocado do desconhecimento. Uhum. e do mundo diferente, não sei. Os próprios arranjos do FLAC também nos levam para uns mundos não terrenos, não psicadélicos, mas assim, para uns lados muito espaciais, e temos arranjos muito... com muitos efeitos e acho que tudo se compõe, ou tudo faz sentido junto com esse design. Curiosamente, o disco, quando chegou à minha mão, fez-me lembrar um outro álbum, já há alguns anos atrás, do A Um Deus Desconhecido, do Sétimo Legião. Portanto, sim. Um disco extremamente interessante também. Ora, agora, a este propósito do lançamento dos discos, gostamos de ter sempre aquilo que a vossa intuição de quem vai à procura do disco. Serão as pessoas que eventualmente já conhecem os vossos trabalhos anteriores, como há pouco faríamos o Os Extraordinários, o de São 136, ou haverá aqui um público novo que eventualmente captado porque ouviu algures, por exemplo, o Sonho, e está desperto para saber o que é que vocês fazem mais? Nós esperemos que sejam os dois. Ambos, né? Exatamente. Sejam os antigos e que sirva para conquistar novos ouvintes, não é? Nós também fazemos música não só para aqueles que já nos conhecem, como também esperemos que sempre que haja qualquer coisa nova, que cative novos públicos e mais pessoas, não é? É isso que nós queremos, no fundo, como músicos. E quem for à procura de querer ouvir os Elefantes Azuis, sem ser só no YouTube, ter acesso ao disco, eles ainda se encontram à venda? Os anteriores, acho que sim. Mas há sempre a possibilidade das pessoas, através do Facebook, se eventualmente não o encontrarem, de vos contactarem, que vocês farão... Podem sempre, sim, podem sempre mandar normalmente, o Pedro trata dessas coisas, mas se falarem diretamente com a Azáfama, que é a editora, a Azáfama... Terá esse gosto de... Pode encomendar diretamente por e-mail, que a Azáfama entrega. É sempre bom o facto de que as coisas não perdem nexo, não é? Às vezes as bandas se queixam depois que perderam a ligação a alguém e de repente parece que as coisas não existiram, não é? E acontece com bandas consagradas. Há poucos dias falávamos com o Dr. Ribeiro dos HF, a sua luta que tem sido para conseguir ter os masters de discos seus antigos. Portanto, é uma banda que toda a gente conhece, não é? Foi de manhã, quando acordei, lavava os dentes quando enfrentei o que sonhei. Pensei de cor as voltas que dei. Cama desfeita onde à noite me agarrei. Toda a emoção onde à noite me perdi. falamos aqui dos concertos, falamos aqui da edição do disco e resta-nos naturalmente perceber aqui o que é que ficou na gaveta neste processo de criação, tendo em conta que foi também, de algum modo, também mais, digo eu, mais lento, porque também ocupou mais tempo, mas também tinha optado estar mais tempo também em estúdio. Isso fez com que ficasse na gaveta mais coisas a meia composição ou um quarto de composição à espera de ver melhores dias? Não, por acaso nem por isso. Esse tempo acabou por ser investido um bocado no refazer de ideias que tínhamos. Nós, as músicas que levámos para o estúdio, talvez tenha ficado uma ou duas de fora. E todas as outras foram trabalhadas até a exaustão, a nível de arranjos, a nível de organização. E no fundo esses meses foram usados para destruir e reconstruir e destruir e reconstruir até chegarmos, até estarmos satisfeitos com elas. Portanto, não foram 6 meses de criação, não é? Foram 6 meses de trabalho nestas músicas específicas. Ora, mas não ficou muito fora. Mas para quem estiver a ouvir o disco e chega ao 8º tema e é que está a ouvir a ciência e de repente diz, e acabou... Bem, eis que vocês brindam com algo mais, que agora, julgo eu, se chamará Amanhã. Sim. Ora, então, a ideia de uma faixa escondida veio porquê? Pois, nem sei bem. isso foi, acabou o FLAC, achou que seria interessante manter um bocado o espírito dos nossos álbuns antigos e ter uma faixa... que seria uma faixa, porque o álbum anterior a este foi um álbum ao vivo. E isso acaba por ser uma faixa gravada em estúdio, mas gravada de uma maneira rudimentar, só com microfone, e para transmitir um bocado esta coisa da banda junta a gravar um tema. E como também era um tema um tema acústico, era um tema que fugia um bocado ao registro de temas muito com muitos arranjos e muitos elementos, achámos por bem que ficaria interessante, se calhar não sendo uma faixa escondida, mas um bocadinho fora do registro e um bocadinho fora ali do time frame do disco. E portanto, como é uma faixa escondida, é uma faixa acústica gravada, não produzida, é uma faixa que tem um som primário, não é? Um pouco evoluído, mas é um bónus. É um bónus, é um olhar sobre a banda, uma espreitadela sobre a banda dentro do estúdio, digamos assim. Tinha 3 filhos e soube amar os 3. Thank you. será que o surpreende se eu disser, atenção, estou a falar aqui de opinião pessoal, mas também que já mostrei aqui aos colegas nossos, surpreenderia se eu dissesse que eventualmente este tema poderia ser um tema forte deste álbum e se calhar um tema que vai ter muito impacto quando apresentado ao vivo? Pois, pois, mas isso se calhar faz parte, não é? Quer dizer, se calhar o está escondido funciona vai funcionar de maneira inversa. Uhum. E se calhar as pessoas vão reparar mais nele por estar escondido. Isso aconteceu, eu lembro, há um disco do Abrinhosa que também tem uma faixa que hoje em dia é uma das canções mais conhecidas do Abrinhosa e que também é uma canção que aparece se calhar 15 minutos depois do disco acabar, uma coisa assim. Portanto, não sei, veremos. Ainda bem que gostam. Quer dizer, ela está lá porque bastante, é boa, não é? Bastante, bastante, bastante. Por isso, logo se verá. E, por exemplo, eu tenho uma mania, às vezes, enfim, como se percebesse alguma coisa disto, de dizer assim, olha, se fosse eu, teria lançado um outro single para mostrar o álbum em antecipação. E, no caso, até teria. Seria um grande passo. Seria essa a minha escolha. Boa. E, seguramente, o amanhã era... quase como se houvesse um lado B, como antigamente, os singles assim, seria o lado B desse single. Sim. Portanto, olha, veja lá, ao ponto aos devaneios que eu me dou já de querer mandar em vossa casa. Pronto, era assim que eu faria. Ora bem, uma vez mais, agradecer a disponibilidade que teve e a paciência para aqui para comigo, Tiago. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar consigo. Olha, já temos aqui o mote por onde iremos começar a conversa da próxima vez. Vamos saber qual foi a recepção que eu vivo esta amanhã teve. Boa. E depois logo se verá quem tinha razão. Tiago. Boa, boa. Então, bom. Mas é bom porque assim as pessoas têm um motivo para ir aos nossos concertos. Precisamente, precisamente. Tiago, olha, um abraço, uma vez obrigado, mais. Obrigado, eu. Obrigado, Deus. Um grande passo para uma vida pequena. Deste passeio vamos tirar um grande proveito. Descer a mais elementar existência. Deixar de lado qualquer